Jesus, igual as plantas dependem do sol para crescer, igual a criança depende da mãe para nascer, e semelhante o corpo depende da alma para viver. Eu dependo, só dependo de Jesus. Dependo de Jesus, igual as aves dependem das asas para voar, igual a cigarra depende da voz para cantar, e semelhante o barco depende do mar para chegar. Eu dependo, só dependo de Jesus. Igual o crente precisa de fé, igual o jardim precisa de flor, igual as estrelas precisam de céu, e um desiludido precisa de amor. Dependo de Jesus, qual um perdido busca esperança para vencer. Eu dependo de Igual o crente precisa de fé, igual um jardim precisa de flor, igual as estrelas precisam de céu, e um desiludido precisa de amor. Dependo de Jesus, qual um perdido busca esperança para vencer.